nada bem. Eu aprendi coisas que tu não tá preparada. Drogas nesse zip lock, outra vira o tic tac. Pode ir pra que o pai é o toque e ela não fecha com lock. Eu vi no olhar a maldade direcionada, bem. Eu aprendi coisas que tu não tá preparada. Drogas nesse zip lock, outra vira no tic tac. Pode ir pra que o pai é o toque e ela não fecha com lock. Yeah. Tô bem, mano, é minha vida, não devo a ninguém. Sempre fiz um corre independente de quem. Enxugo das lágrimas de um futuro rei. Oh, oh, oh, eyes on me. O meu vício é subir. Não vou mais me ver cair. Tenta, mas não vou conseguir. Hoje elas me gravam pra pôr no stories. Tão passageiro quanto um trago nesse pote. Tão ilusório quanto a brisa desse gole. Eu só confio no que trago no meu porte. Hoje eu tô bem. Outra fita, outra fase, eu tô zen. Sem deixar de esquecer o que eu passei. Lágrimas de um futuro rei. Eu vi no olhar a maldade direcionada, bem. Eu aprendi coisas que tu não tá preparada. Drogas nesse zip lock, outra bi no tic tac. Pode ir pra que o pai é o toque e ela não fecha com lock. Hey, yeah. 5 dias de correria pra ter 2 noites de baile. Às vezes fugir da rotina se torna necessidade. Gosto quando me ligo, pra brotar de base. Fudeu o som de Lauryn Hill. Foda-se o caos dessa cidade. Ouvindo o papo dos mais velhos, foco no progresso. Vencendo sem usar o berro. Muitos querem o céu sem passar no inferno. Certo pelo certo. Eu sou um cara do momento. Pouca mídia, muito talento. Não falta raça. E todo jogo é um alto desempenho. Eu vi no olhar a maldade direcionada, bem. Eu aprendi coisas que tu não tá preparada. Drogas nesse zip lock, outra bi no tic tac. Pode ir pra que o pai é o toque. Ela não fecha com lock. Yeah.